Forget Radio. Baby, it's you and me, you see, we can turn the night up. Some of that. Butterflies, the beautiful kind, picking up the lost time, taking flight. feeling like I missed you all this time. Acesse targetw.com, referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. Everybody get up. Pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning. I owe Hits. TargetW.com. Viva a referência para o mundo. Target Radios. Simplesmente a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo benzinho por aí, baby, na paz de Deus? Eu espero que sim. Hoje, sexta, 2 de agosto, mais um dia que será perfeito pra você. Como sempre, acompanhando a Target. Por aqui, Ricardo Borges. Thank you for joining me here on Target International. E este foi o Pop Hits da manhã, com os 5 sons mais votados no portal TargetW.com. Afinal, é você que manda no Pop Hits. E o primeiro lugar da manhã pertence a Robin Thicke, T.I.M. Pharrell com Blurred Lines. Na segunda colocação, Taylor Swift e Ed Sheeran, You Saw Everything Has Changed. Posto de número 3 para Enrique Iglesias, Turn the Night Up. Número 4, Hank and Lily Allen, com True Love. E o quinto som mais votado na manhã foi Safe and Sound, com Capital Cities. Agora acesse o portal, se vicie no mundo Target e vote no seu som preferido, targetw.com. E à tarde, a gente confere como ficou mais um Pop Hit. Pop Hit do ouvinte. Bom, e pra ponto final nesta edição, tem o pedido do ouvinte Target através do Peça ao Seu Som. E na manhã de sexta, recebe um grande beijo a Yasmin Borges Queiroz, ela que é de Presidente Prudente, São Paulo. Tudo benzinho por aí, Yasmin? Bom, ela está a fim de curtir aqui na Target International o som de Nicky Williams, Lower, que fecha o Pop Hits da manhã. Aumente o volume, isto é Target Radio. Até daqui a pouco, baby. Bye, bye. This is my confessional. 7 seconds till I hit the ground, but you saved my life. Now I feel indestructible. So protected when you're around, yeah, you stay. You make me a